voltamos a apresentar o programa Vozes do Campo e da Cidade. Estamos de volta e neste feriado do Dia do Trabalhador e da Trabalhadora, estamos falando sobre os desafios que nós mulheres enfrentamos no mercado de trabalho. A título de curiosidade, você sabe por que hoje é feriado, Fernanda? Então, é o que eu tive o cuidado de pesquisar para essa edição. E aí a história do Dia do Trabalho remonta ao ano de 1886. No dia 1º de maio deste ano, milhares de pessoas foram às ruas de Chicago, nos Estados Unidos, reivindicar melhores condições de trabalho. Entre elas, a redução da jornada de trabalho de 13 horas para 8 horas diárias. Nesse mesmo dia, ocorreu nos Estados Unidos uma grande greve geral dos trabalhadores. Então, Fernanda, com a recém-aprovada lei da terceirização aqui no nosso país e a ameaça da reforma da Previdência, acho que é a gente que precisa repetir esse marco do século XIX o quanto antes. Pois é, e aí quem sabe essas mobilizações do 1º de maio e esse programa não estimula a gente também a dar esse passo, né? Porque a gente realmente precisa se mobilizar para ter os nossos direitos garantidos, né? Enfim, mas como anunciamos, a chegada da hora da poesia. Nossa parceira, a poeta Dani Bento, está chegando na área para trazer a poesia comentada da semana. O espaço é seu, Dani. De volta, felicidade, alegria, gratidão para estar aqui falando de assédio e outras violências. Um tema bacana, um tema legal de ser discutido. Por outro lado, um tema bastante complexo, um tema bastante difícil. Um tema que sugere muitas subjetividades e que muitas vezes a gente, nós mulheres, temos essa dificuldade de perceber, de nos compreender, de entender quando estamos sendo assediadas, né? Já que muito do que se considerou como natural, como comum, como aquilo que era aceitável num determinado contexto de sociedade, hoje é extremamente impraticável. E a gente sair dessa bolha de entender essas questões do campo subjetivo é que faz com que esses números do assédio eles cresçam cada dia mais. Então, no mercado de trabalho, a questão do assédio moral, a questão do assédio sexual, isso é muito é uma linha tênue, né, de nós compreendermos diante de tantas questões sociais e culturais que nós aprendemos a viver e, de alguma forma, se enquadrar, nós temos essa dificuldade. Mas aqui hoje no nosso comentário poetizado, a gente quer discutir mais do ponto de vista do assédio sexual. Sempre que uma mulher é assediada, seja no mercado de trabalho, seja dentro do ônibus, em qualquer espaço, sempre é delegado que a culpa é nossa. É pela roupa, é pelo tipo de cabelo, é pelo perfume, porque provocou. E existe essa dificuldade da sociedade querer entender, e muitas de nós também de querer entender, que o assédio não tem nada a ver com a roupa que eu uso, com o perfume que eu uso, se ele é short, se ele é calça, se ele é assim. É uma questão cultural que nós precisamos debater para desconstruir. Então, isso é uma questão bacana que hoje, né, o Vozes do Campo e das Cidades estamos discutindo, né? Porque também envolve o nosso olhar de nós mesmas sobre nós. Porque tudo que a gente pensa sobre nós, a gente em algum lugar, em algum momento, nós fomos orientadas para aprender dessa forma. E aí a gente às vezes também lança esse mesmo olhar da sociedade sobre a outra colega, sobre a vizinha, sobre a filha da vizinha, sobre o tipo de roupa que ela usa, e a gente também por vezes colabora com esse tipo de comportamento e com o quase como um tipo de legitimação do assédio. E aí a minha poesia vai nesse sentido, né? De dizer que a gente precisa ser livre, que a gente precisa de alguma forma ter essa sororidade. E aí a minha poesia de hoje, ela tem o nome de Maria Vai com as Outras, para fazer a revolução, para fazer o debate. Então a poesia de hoje, ela diz assim: eu quero é ser mais livre, por descer sem resistir, ter a vida respeitada, mais motivos para sorrir. Me despide todo o rótulo, ser mulher antes de ser, lésbica, puta, índia ou negra, amar sem padecer. Eu quero é ser mais livre, andar na rua assim, sem medo de estuprador e essa culpa em mim. Eu quero é ser mais livre, dirigir sem ser barbeira, voltar tranquila para casa até depois da bebedeira. Que a menina da favela tenha e dê sororidade no beco de sua casa ou dentro da faculdade. Eu quero é ser mais livre, minha cerveja tomar, usar meu cabelo black sem ninguém me amolar. Sou a inquietação, porém não sou fatalista. Maria, vou com as outras fazer luta feminista. É isso aí, muito axé, e vamos fazer a revolução com sororidade, com compreensão e com parceria de mulheres, porque é só assim que a gente transforma a sociedade. Axé e até a próxima. Essa Dani é muito arretada mesmo, né? Em breve a gente vai trazer ela aqui no estúdio para conversar com a gente sobre essa poesia. Enfim, ela faz outras coisas também no campo artístico. Dani é uma figura multi, né? Ainda nesse papo sobre cultura, vamos de música? Hoje vamos ouvir um compositor e intérprete masculino, que é o Chico César, cantando Mama África. Todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira. Todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África tem tanto que fazer, além de cuidar neném, além de fazer denguim. Filhinho tem que entender, Mama África vai e vem, mas não se afasta de você. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira. Além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Quando a mamã sai de casa, seus filhos, seu lotunzão, rola o maior jazz. Mama tem galo nos pés, mama precisa de paz. Mama não quer brincar mais, filhinho dá um tempo, é tanto contratempo no ritmo de vida de mama. Comigo! Todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira. Todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Deve ser legal ser negão no Senegal. Deve ser legal ser negão no Senegal. Deve ser legal ser negão no Senegal. Deve ser legal ser negão no Senegal. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira. Todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira. Todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África, a minha mãe. Nosso programa de hoje está chegando ao fim e hoje está com gostinho de despedida, né, Elka? Pois é, Fernanda, minha estada na capital chegou ao fim. Vou voltar agora para a Bahia, mas com aquela sensação de dever cumprido e feliz pelas pessoas que eu conheci, os momentos que vivenciei aqui em Recife. E quero aproveitar e agradecer a todas as pessoas que vêm contribuindo com a gente nessas edições do Vozes do Campo e da Cidade. E lembrar que Fernando não vai ficar só, né? Lógico. Vai vir outra companheira para cá. E quem está chegando com tudo é Verônica Pragana. Seja bem-vinda, companheira. Olá, Elka. Olá, Fernanda. Olá, ouvintes do programa Vozes do Campo e da Cidade. Estou chegando. Elkita está indo lá dando voos, né, profissionais para Juazeiro. Boa sorte. Espero estar aqui contribuindo com o programa da melhor maneira possível, com todo carinho, todo cuidado que tu sempre fizesse. E eu continuo aqui com vocês, vou dar boas-vindas para minha nova parceira, né? Bem-vinda, Vera. E me despedir de Elka. É uma pena, mas a gente também está feliz por ela. E ela vai continuar contribuindo com o programa, gente. Vocês só não vão ficar ouvindo a voz de Elka, mas vai ter o toquezinho dela à distância. Obrigada a você que esteve com a gente. E se gostou do programa, quer mandar uma crítica, sugestão ou elogio, manda e-mail pra gente. Anota o endereço: vozesdocampoedacidade@gmail.com. Nosso próximo encontro é quarta-feira, ao meio-dia. Não esqueçam. O programa Vozes do Campo e da Cidade é uma produção da Articulação Semiárido Brasileiro, ASA. Você acabou de ouvir o programa Vozes do Campo e da Cidade, uma prosa sobre direitos e saberes das mulheres.